porra, não fuja, não minta, não ouça, eu espero que sinta. No ar a trupe manda e não um rimador de quinta. Não crise de chave, decore, por mais que demore, não chore. Olho gordo não, não no nosso corre. Não canse, não pare com rap, não pela idade, pela necessidade. Não roube, não passe vontade, não há falta de emoção, não há falta de ação, não há rap sem noção, não há qualquer castidade, não há falso profeta, não há vitória sem meta, não há rima reta, se faltar quebre completa. Não há guerra mundial, não há guerra musical, não há jabá nacional ou não há sucesso real. Não há monetário, não há monotário, não há monopólio, porra, não no mesmo horário. Não é ouro ou prata, não é ferro nem lata, não há dia, mês ou data, não no país do pirata. Não finja que não depende, não finja que não se vende, você nem solta nem prende, não finja que não me entende. Não vão gostar do meu som, mas vão sorrir pro meu cheque, não sei por que me odeiam. Não é à toa, mulher. Se der pra levar, carrega. Se não, para nem tenta. Não dá pra trocar, se entrega. Eu sei que a justiça é cega, eu prefiro jogar na mega. Bin Laden ainda tá vivo, mas não se a polícia pega. Não há o falso black, não há o crack, não há o black, não há o jack. Não há perdão, é cheque, mate, clique, clack. Não há ditadura, não há censura, ou não haverá cura, não haverá cultura pra geração futura. Não blasfeme, não condene, não engane-se. Os que não temem ao teu nome são eternos, enfermos, infames. Não há o abismo do racismo, não há os careca. Não ao nepotismo, não ao dólar na cueca. O tempo é caro, o tempo é raro, o tempo dispara na cara. Não dê tempo ao tempo, que o tempo não para. Professores, estudantes, militares, militantes, são guerreiros importantes, mas não como Che Guevara. Se eu não pago, eu não toco, se eu não colo nos pico, sou alicerce, não bloco, sem gravar eu não fico. Não há padrão que sufoque, nem paga pau que machuque. Não damos boi para Loki, não há intrépida flu. Poucos que possam me ouvir, tudo que canta é real. A mídia constrói e destrói, mas não vai calar meu vocal. Aos muitos que fazem escola na geração musical, alguns como a Simone, mas não como o Simonal. Não vai ser fácil parar, posso falar que valeu. Sonhei que o rap morreu, não vai chorar se for eu. Não quero lágrimas não, prefiro palmas. As balas que furam o corpo não arranharam a alma. Não disse tudo o que quis, mas eu fiz tudo o que disse. Meu reinado é vitalício, eu deixei um clone pra vice. Eu já nasci com estilo, antes que o seu existisse. Eu colori os iguais, eu acabei com a mesmice. Não é história, é fato, você não tem argumento. Conta escuridão a luz, conta força e talento. Não vai passar batido, eu digo como quem promete. Não quando a história repete, não como o branco e pivete. Intérpretes, produtores, rimadores, senhoras, senhores, pra não dizer que eu não falei de flores. Importantes, impostores, sem limites, sem valores. Vou construindo pontes, não para os seus seguidores. Na multidão de um só, na solidão entre mil. Não importa se faz sol, se o que eu sinto é frio. Porra, quanto tempo faz, puta mano, cê sumiu. Talento no rap é o que manda. Não se for no Brasil.